pra curar a dor. Eu apostei tudo e não ganhei nada. Eu apostei certo na pessoa errada. E agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo cê se arrependeu. Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio. Você tá num beco sem saída. Alô GP, bota pra moer no paredão aí, parceiro. Mairone Brandão. Eu apostei tudo e não ganhei nada. Apostei certo na pessoa errada. Agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo cê se arrependeu. Vai chorar mais do que eu. Oh, oh, oh, oh, oh, o mundo dá voltas. Oh, oh, oh, oh, oh, me perdeu então chora, chora. Oh, oh, oh, oh, oh, você tá mais perdida que cego em tiroteio, surdo em bombardeio. Você tá no beco sem saída. Oh, você tá num beco sem saída.